Enfim. Vamos continuar com o Hume. Já entenderam a lógica básica. Você não tem garantia de nada. Inglês. Ele Berkeley, né? Ele Berkeley. Hobbes também. Hobbes também. Aliás, a filosofia inglesa é muito interessante. Muito interessante mesmo. É. Ele é quase perto de Descartes, então? Ele é logo depois de Descartes? Logo depois. É uma época, assim, que é fértil, né? É, tem momentos da história. É curioso, né? Que parece haver um surto criativo, um surto. Mas é que todas elas têm um pressuposto, né? Que são. Você convive com ambientes ou de muita incerteza ou de muita liberdade. Agora, tem um outro livro que é Locke. Locke. Também. Mas o Hume vai. Ele vai, vamos dizer assim, responder ao Locke. Né? O Hume ele tem algumas divergências com relação ao Locke. Sobretudo no que diz respeito aos sentimentos. Porque o Locke tem. Em primeiro lugar, o Locke considera o homem, palavras dele, uma folha em branco. Quer dizer, você nasce e não há nenhum saber, não há nenhuma demanda de agir inata. Tudo é adquirido. E é adquirido por efeito de afetações. Quer dizer, a sua psique funciona como local dos efeitos de provocações vindas da experiência, do conhecimento, da vida. E assim você vai adquirindo um repertório e vai agindo. Aquilo vai te marcando de alguma forma. Né? O Hume, ele discorda disso em dois pontos. O primeiro deles, há algo inato, não é propriamente um conteúdo da alma, não é propriamente um saber, instinto. É uma disposição, que é o instinto. É um instinto. Então você nasce com um instinto. Isso te singulariza. Você é isso. Você é isso. Quando eu digo você é isso, né? É em termos biológicos, em termos, sei lá, dessa matéria percebida. Né? Ele acredita no instinto. Esse instinto vai permitir ordenar minimamente a construção de um conhecimento. Que certeza ele tem desse instinto? Sensível. Instinto é o nome que ele dará à ideia da causa de determinados sentimentos. Beleza? A ideia que ele dará à causa de determinados sentimentos. Sentimentos que ele chamará, num nível mais fundamental, de paixões ou sensações primárias. Primárias porque são as mais fundamentais sensações como um desdobramento desses instintos. Vamos com calma, então. Esse instinto se desdobra num tipo de sensação psíquica, que é o desejo. O desejo. Desejo de duas coisas para mim. Um desejo direcionado a dois tipos de objetos diferenciados, mas que no final das contas dá na mesma. Um desejo de bem, por assim dizer, e um desejo de não mal. Um desejo que se traduz positivamente na busca de algo, ou um desejo que se traduz negativamente pela fuga de alguma coisa. Esse desejo de bem, ou um desejo que se manifesta como ideia do bem, é o que se traduz em busca de prazer. Busca de prazer. E há um desejo que se traduz na fuga do mal, na rejeição do mal, na ideia do mal como algo odioso e do qual você deve fugir, se traduz em dor. Se resume a dor. Então, esse instinto já deu um passo e já está desdobrado aí em duas sensações: prazer e dor. Prazer e dor. Como o nível mais fundamental dessas sensações corpóreas. Prazer e dor. Mas a questão é que sentir prazer e sentir dor, portanto, é um efeito do corpo. É um efeito do corpo. É um dado do corpo. Você já nasce com isso. Mais do que isso, Você nasce com um desejo de sentir prazer e de não sentir dor. Isso é inato. Isso é natural. Isso é um instinto. Portanto, o instinto ele aparece aí como uma espécie de força organizadora das sensações. E base primeira para toda a psique. Se não houvesse isso, vamos supor, você, ainda que nascesse capaz de sentir prazer e sentir dor, mas não houvesse em você um critério que dissesse prazer bom, dor ruim, e que levasse você, portanto, a buscar prazer e fugir da dor, você não haveria uma psique. Não a psique pensável. A psique seria também aleatória, seria também caótica. Porque ora você buscaria o prazer, outra hora a dor. Percebe? Mas isso não pode ser uma mesma casa. Não. De onde vem o instinto? Eu me dirá, não sei. Ele tem um monte de lacunas do tipo, como quem diz, eu só afirmo o que eu sinto. Ou conclusões tiradas a partir da sensibilidade. Tudo aquilo que aponta para algo além da sensibilidade, eu estou fora. Eu paro aí. Eu digo não sei e acabou. Esse tipo de atitude dele foi chamado por alguns pensadores de guilhotina de Hume. Guilhotina porque, para destacar, corta, é um corte. Mas o que ele guilhotinou foi a história do pensamento. Porque você vai misturando um pouco materialidade, causas materiais, física, com metafísica. A tal da metafísica, quando nasce, como local do verdadeiro, do imutável, das explicações, surge sempre conectado à física. São mundos distinguidos nos discursos filosóficos, porém, tidos como indistintos no seu funcionamento. Então o mundo está sempre afetando o outro. Vê como isso se traduz na ideia de religião. A ideia de que o que acontece conosco é fruto das decisões de Deus, portanto é o mundo metafísico afetando o mundo físico. E a contrário senso, se você reza, né, sensibiliza o mundo metafísico e as coisas mudam para você também. A gente trabalha com essa relação em que os dois mundos são diferentes, mas estão aí conectados de algum jeito. E Hume diz, ó, corta isso aí, meu amigo. Ele dá uma guilhotinada. Só há o mundo físico e sensível. Pode ser até que exista outro. Mas o fato é que eu não posso sair por aí dizendo certezas sobre algo que é só hipotético, que é só uma extensão da minha sensibilidade, né? Um tipo de arrogância de tentar dizer que é verdadeiro algo que é só a minha impressão das coisas. A minha impressão das coisas. O pensamento do Hume é muito interessante, sobretudo se você pensar na Inglaterra dividida por guerra religiosa. E que todos dizem ter certezas sobre o mundo metafísico, certezas essas que pautam uma série de ações bélicas, violentas. E diz, meu amigo, isso que você disse é verdade absoluta aí e tal, que Deus quer que faça isso, aquilo, é só um jeito que você vê o mundo, meu amigo. E você só acha que esse discurso religioso é legal porque, de alguma forma, tem toda uma estrutura social aí à sua volta. Hume vai ser a base de boa parte do discurso da psicologia social contemporânea. Em que você fala de uma série de causas de pensamento, de ação, inclusive de juízos morais, que são efeito de uma afetação social. Mas uma das condições de eficácia dessas causas afetadas, né, desse saber que nada mais é do que uma afetação do grupo social, é justamente você não se dar conta de que é efeito de uma afetação social. Você naturaliza. Né? Bom, muitos anos, mas muitos séculos depois, a teoria da relatividade, a física quântica. Ele tem um pensamento relativista. Né? Mas é difícil comparar com a física quântica. Primeiro que o discurso físico dele não tem... Não, quer dizer, só tem uma coisa semelhante à física quântica. De certezas, aquilo que a gente dá como um dado material, quer dizer, para você até porque dois mundos, né? A física quântica pode permitir até muito mais do que dois múltiplos. É. A única coisa, digamos assim, próxima, nesse sentido, sim, claro, é que os dois são relativistas. Ou em termos de física mesmo, o legal é que a física newtoniana, e até Kant você vê isso, é baseado na ideia de que o tempo é aritmético e que o espaço é geométrico. A física quântica vem dizer que o tempo e o espaço são geométricos. E para Berkeley, o tempo e o espaço são aritméticos. É só quantidade de unidade. A forma que daria base a um pensamento geométrico é casual. Não existem formas por natureza, como Platão. Existem formas ideais, das quais todas as coisas são apenas um momento daquela forma ideal. Para o Hume, isso que eu chamo de forma ideal nada mais é do que uma forma particular de perceber o mundo. Se eu tivesse uma capacidade sensível um pouco diferenciada, se eu conseguisse enxergar, sei lá, em 5 dimensões, as minhas formas ideais seriam pentadimensionais. É efeito da minha forma particular de perceber o mundo, e mais nada. Tem nada de ideal nisso. A verdade física do mundo é 100% aritmética, não é geométrica. A geometria também é uma limitação sensível. Também é um efeito da limitação sensível. Brabo, né? Então, só por esse ponto você vê que elas são, em termos de física, o total oposto. E é por conta dessas percepções da física, do discurso da física, que em boa parte o Hume foi posto para escanteio. Agora, as consequências no campo da moral, no campo da psicologia e da psicologia social, então, você pode afirmar sem o menor problema que Hume é um dos autores fundamentais para isso que tempos depois foi chamado de psicologia social. Psicologia social é uma ciência do final do século XX. Uma ciência muito nova mesmo. Os meus trabalhos são dos anos 30. Primeiro, assim, aquele, né, Gustavo Le Bon escreve sobre o comportamento das massas, é tido como uma espécie de porra louca da época. Vai ganhar peso mesmo depois da guerra. Se você olha em Hume, a base de todo o pensamento é ali. Quer dizer, que há uma afetação muito grande no ambiente. E essa afetação leva você a concordar ou discordar das coisas e não a razão. Porque a outra hipótese é de que não só o mundo como ele é, na sua verdade material, na medida em que é flagrado no instante, que esse flagrar no instante, né, geraria uma percepção, uma sensação de verdade que se imporia sobre qualquer pensamento errado que eu tivesse. Que é a ideia de Descartes. E o mesmo se poderia dizer da razão. Essa mesma razão, que seria a capacidade de pensar o mundo como ele é, reconheceria outro discurso racional, razão essa que se imporia ao erro no meu pensamento. É aquela ideia de que está todo mundo falando besteira, chega alguém que diz algo que é a razão, todo mundo se renderia e diz, realmente ele tem razão. Como se a razão fosse capaz de constranger. E hoje parece muito claro a ideia de que você bota discurso político. Bota alguém fadonhamente falando para você o que você chamaria de verdades racionais. Pura lógica no discurso. Tendo em vista essa causa, esse efeito, isso aqui é uma falácia e tal. E depois bota outro cara que fala que nem um ratinho. Que empolga a multidão. Tá tudo errado, os caras aqui. Ninguém quer convencer você, quer engabelar, porque o negócio é o seguinte, que essa galera é pobre. E aí todo mundo vota no cara, dizendo que ele tem razão. Por quê? Porque gostou mais. Porque ele é melhor de palco mesmo. Hume é importante para acabar com a síndrome de mocinha de novela das oito. Mas quem cara faz da vota nula? Oi? Quem cara faz da vota nula? Tem um grande exemplo histórico. Né, quando os nazistas foram eleitos em 1929, na Alemanha, que é uma eleição polarizada, socialistas de um lado, né, nazistas do outro. E houve em Berlim um baita comício, comício duplo, isso é de debate ao vivo, uma multidão. Durante 45 minutos, os socialistas dizem trocentas verdades sobre o fracasso econômico da República de Weimar, dizendo o socialismo, nossas perspectivas, nossa ideologia, não tem patavina nenhuma a ver com isso. São outras causas. E do outro lado aparece o nazista dizendo um monte de asneira durante 5 minutos. Os nazistas foram ovacionados. Com meia dúzia de asneiras ditas por 5 minutos, mas por um bom orador. Enquanto do outro lado me bota um acadêmico para abrir a boca. Tá, mesmo que o discurso acadêmico seduz. Né? Quem vota, cara, faz. Então, não é razão. Esse é o negócio. Quem vota no Lula, cara, faz. Ah, pô, tem tanta gente que vai... Se for, por afeto. Mandato, era até capaz de afeto. Afeto. Para o Hume, sempre afeto. Você pode resumir tudo. É claro que ele vai desdobrar isso em algo um pouco mais sofisticado. Mas A base está ali. A base é prazer e dor, que pode se traduzir em pensamentos associados a bem e mal. É porque vem algum prazer nisso. Antecipa algum prazer em votar no Lula. Se rejeita é porque antecipa alguma dor. Vai associá-lo ao mal. Mas são dois sentimentos básicos. Se esse sentimento não for ativado por alguma coisa que você está julgando, você não julga. Então a questão é essa. Não há uma razão que se impõe ao sentimento. Ao contrário, há um sentimento que se impõe à razão. O raciocínio do Hume, assim, que é a frase de para-choque, né, de caminhão do Hume, é a razão é escrava dos desejos. E não o contrário. Não existem desejos ativados pela razão, não existem desejos domados pela razão. A razão é um efeito da inclinação dos desejos, para usar isso, inclinação de ladeira mesmo. Você é levado por uma força, né? Como a gravidade. Você é levado por uma força desejante. E esse desejo se traduz em duas forças desejantes primárias associadas ao instinto, que é o desejo de prazer ou desejo de não dor. Né? Desejo de não dor. Toda razão é uma racionalização disso. Então, o raciocínio para Hume é o seguinte. Ele inverte essa coisa do discurso do senso comum. O amigo meu queria comprar um carro. Amigo meu, óbvio, professor. E professor, óbvio, duro. Né? Sem dinheiro. Ele quer comprar um carro e a opção dele é o seguinte. Carro 1.0 novo. Carro 1.000 novo. Ou carro com motor melhorzinho, mais usado. 2 anos de uso e tal, que bate o preço ali um pouco. Ali vinha para mim assim pedindo opinião. Né? Esse negócio de pedir opinião, você sabe que é uma roubada, né? Sabe que é uma furada. A imensa maioria das pessoas que vão te pedir opinião já sabem o que elas querem. No caso de Hume, você tem uma oscilação na alma, né? Entre o prazer e a dor. Né? Ou então prazer em coisas diferentes. Ambas prazerosas, você fica, poxa, mas qual que... Um jogo entre o prazer disso causa a dor da perda daquilo, mas quanto que prazer compensa a dor? O seu desejo não é algo claro, porque o seu juízo de prazer ou de dor sobre as coisas que você percebe, ele oscila, ele varia. Então você vai tentando resolver isso, né? Mas no duro as pessoas já estão resolvidas e vão te perguntar. Aí quando vem pedir opinião, isso é uma roubada pelo seguinte, isso é um jogo para o cara tirar dos ombros dele o peso moral da escolha. Porque ele sabe que toda escolha implica renúncia. Ele não quer o peso da renúncia. Então ele culpa você pela renúncia. A ideia dele, né? É. Eu já tenho a minha ideia, vou lhe pedir opinião. E ele chega dizendo assim, eu não sei se eu compro um carro. Eu falei, Aí o que você faz? Olha o conselho, hein? Esse curso pode ser muito útil só por causa desse momento. Hein? O cara vai te pedir conselho. Aí você joga o anzol para ver para qual dos dois o cara está pesando. Aí você chega e diz assim, acho que um usado assim, com pouco tempo, né? Ele, de repente, vale a pena, né? Porque já tem um deságio grande aí, que você já não é você que vai arcar com esse custo, porque quem comprou zero é que vende um ano depois, perde uma grana aí boa no carro. Você não, você... O ano de uso não é um desgaste equivalente, acho que economicamente vale a pena, então. Aí ele começa a botar defeito na ideia. Ele começa a reagir. Não, mas... Que garantia eu tenho que o carro não está quebrado? Sei lá, com um ano o cara já está vendendo, eu não sei. Quando viu que reagiu, você já sabe o que ele escolheu. Ele quer comprar o carro 1.0 novo. Então vou ter defeito. Aí você chega para ele e começa a defender assintosamente, claramente, a ideia oposta. 1.0 é muito melhor. Eu também acho, não é mesmo? Rapaz, como você tem uma boa opinião, quer dizer, como você é um sábio. Ele só diz que eu sou sábio porque ele concorda, antes de fazer a pergunta, com aquilo que eu vou dizer. Só por isso que ele acha você genial, só por isso que ele aceita. Porque ele já está inclinado pelos afetos. A entender como racional, boa, plausível, aceitável, maravilhosa, estupenda, a opinião que você deu, por afeto. Não por ela mesma. Não que houvesse uma opinião sua totalmente racional, que vencesse todo e qualquer afeto contrário, que turva a alma, impede a alma de conhecer o que é verdadeiro. Não é isso, é só afeto. Aí o cara vai e faz, né, o que ele queria. E se arrepende. Quem que ele vai culpar? Você. Também eu fui falar com o cara, ele me deu um conselho desse, Até me enganou, achei que fosse coisa que fazia sentido. E eis ele responsabilizando você pelo que ele sente. Quantas pessoas não fazem isso? Por isso a melhor saída dessa situação é a seguinte. Você chega para ele e diz, siga o seu coração. É bonitinho, é romântico, soa como filosofia oriental. Se você tomar um ar de sábio, guru, então, assiste a novela das oito e tenta imitar, né, esqueci o nome dele agora. O Shankar, lá da novela das oito. Sempre faz um biquinho. Eu acho engraçado, depois que ele fala algo só, ele faz um biquinho. Barro. Repara no biquinho que ele fala. Com a coete dele. Se falar com aquele ar, então, meu amigo, você vai parecer 3 vezes mais sábio. E a pessoa não tem como te culpar depois, porque o coração é dela. Mas é. Eu falei, você seguiu seu coração demente, não vem aqui querer me culpar. Né? Mas é isso, você já está inclinado. A gente diz que algo, quando você quer comprar, você começa a racionalizar. A razão, outra frase do Hume, é aquilo que torna sociáveis, aceitáveis, os nossos desejos. Porque nem sempre os nossos desejos são aceitáveis por nós mesmos. Muitas vezes não são, apesar de aceitáveis para nós mesmos, não são aceitáveis para os outros. Então a razão é tida como uma espécie de aliado dos desejos para tornar isso aceitável para nós mesmos e para outros. Mas uma razão sempre escrava, sempre a serviço do desejo. Para ser mais específico, na linguagem de Hume, o desejo é quem manda. Então você não compra algo porque é bom. Você não gosta de alguma coisa porque essa coisa é boa. Ao contrário, essa coisa é boa porque você gosta. Qual é a base do gostar? O desejo. Qual é a base do desejo? Instinto. Instinto de prazer, instinto de fuga da dor. Instinto que é a demanda de ação em função de expectativas, de prazer e de dor. Mas o prazer, veja, a gente procura. E a dor acontece. A gente às vezes não pode evitar a dor. Mas o que ele quer falar com o instinto é dessa demanda de tentar fugir da dor. Você identifica, vai correndo. E se identifica um prazer, mas ele não está te dando lição de como evitar a dor ou ser alegre. Não discurso sobre como ser feliz. É um discurso dizendo que nós temos essa demanda. Se você identifica uma dor, você tenta correr dela. Não quer dizer que você vai conseguir identificar todas. Isso não quer dizer que você vai acertar sempre. O fato é que há uma lógica do seu raciocínio. Acontece. Mas você sabe da dor, né? Sai fora. E se há algo que você associa ao prazer, você vai querer correr para sair fora. Não pode, mas você tenta. Ah, já fiz até remédios. Não, eu sou operada no coração, é uma dor que não podia evitar. É, mas se puder, você tem? Você não tem o desejo de evitar ou você curte? Mas agora já acabou. Então, já acabou. É isso que ele está falando. Mas que doeu, doeu. Sim, mas ele não está dizendo que não tem dor. Doeu pra caramba. Se não tivesse dor, a vida ficava mais fácil, né? Não tinha esse problema do instinto. Ele só fala do instinto como a lógica justamente porque é a dor. Mas veja, nem tudo, nem sempre as mesmas coisas estão associadas ao mesmo prazer e à mesma dor. Tem coisas que hoje dão prazer e depois não dão mais. Tem coisas que hoje causam dor e depois não causam mais. Hoje tem gente até tendo prazer na própria dor. Exatamente. Então, não há relação. As autistas sexuais, incríveis. Esse é outro ponto que separa o Hume do Locke. É que para o Locke há coisas, vamos dizer assim, que provocam a alma de forma matemática, ou seja, isso é um objeto doloroso e diante desse objeto doloroso sempre há dor. Para Hume não. Para Hume nós temos esse instinto que significa buscar prazer, desejo de ter, né, de prazer e fuga da dor. Agora, se um determinado evento vai ser prazeroso sempre ou doloroso sempre, isso aí. Isso vai mudar de pessoa para pessoa e mesmo na mesma pessoa vai mudar também. Há uma inconstância, portanto. Então, essa alma nasce com uma disposição, mas ela não nasce com um conteúdo de interpretação sensível do mundo. Se nascesse com um conteúdo, todos com o mesmo conteúdo sensível de interpretação do mundo, uma espécie de gabarito que dissesse o que dói e o que não dói, o que causa prazer e o que causa desprazer, todos nós sentiríamos prazer do mesmo jeito, com as mesmas coisas sempre. Todos nós sentiríamos dor do mesmo jeito, na mesma intensidade, com as mesmas coisas sempre. Mas não é assim. As coisas vão oscilando. Bom, então, o Locke, dessa maneira, como ele disse, ele reage matematicamente, então ele acredita por uma razão. E essa é uma razão que é uma razão... Não, um raciocínio inexorável. Do... É. Ela é inexorável, ela é... Em termos de razão... É até pior ainda, porque ele acredita na razão autônoma também, numa razão capaz de vencer, mas aqui só nos afetos. Um exemplo, por exemplo. Por que ele é considerado um empírico? Oi? Por que ele é considerado um filósofo empírico? O Locke? É. É porque o Locke dá à sensibilidade um papel na construção do conhecimento. Que outros autores, os chamados não empíricos mesmo, eles ignoram. A sensibilidade é fonte de erro. De erro. Outro que usa também a sensibilidade é Rousseau. Pouca gente dá conta disso. Né? Porque o Rousseau, no Emílio, vai dizer, olha, o primeiro passo para o conhecimento é sentir as coisas, é viver o mundo, é viver a vida. A melhor forma de ensinar a viver é deixar viver. É não ensinar, na verdade. Deixa. Não tem como ensinar alguém o que é a dor. Só tem um jeito. Deixa sentir dor. E ajuda ele a pensar a dor sentida. Mas é preciso ele ter experiência sensível, senão ele não vai entender o que você está falando. Um exemplo dessa ideia de que o mesmo objeto provoca a mesma sensação é Hobbes. Porque Hobbes, ele quer criar uma teoria moral. Mas ele, como materialista radical, acredita que não existe nenhuma moral por natureza. Toda moral é efeito, como Hobbes, como Hume, que foi chefe dele. É efeito de um sentimento. Mas para criar uma moral, e essa moral, para ser digna do nome moral, tem que ser comum. Nós temos que comungar determinados valores. Ele precisa achar um sentimento comum. Se ele achar um sentimento comum, ele acha que resolveu o dilema da moral e cria um baita sistemão. Qual a sensação? Qual a sensação que ele acha que é comum a todos? O medo da morte violenta. Ele acha que o medo da morte violenta, apesar de que o que eu falo, bom, Deus, morte violenta, cada um aqui pensa uma coisa diferente. Mas o fato é que, apesar de cada um ter a sua ideia de morte violenta, que é morte violenta, a pior de todas, que você pode imaginar, para você. É a sua. Né? Apesar disso variar de objeto, todos nós temos medo da morte violenta e o medo da morte violenta é o maior de todos os medos. O Hobbes tem certeza disso. O Hume, quem garante? Eu garanto que você sentirá medo de alguma coisa agora. A morte violenta... Não sei se é tão medonha assim. Ou... Se for medonha, o que esse medo significa em termos de atitude? Porque tem um homem-bomba que pode ir até amarradão, né? Há mortes violentas das quais você só se dá conta da violência dela quando é tarde demais. Imagino que o homem-bomba, até a hora de apertar o botão, é muito fácil. Não tem medo. Depois, da morte. A coisa complica. Na guerra contra o Japão, que aqueles kamikazes, eles sabiam que a finalidade deles era atingir o alvo e morrer. Mas eles iam pro patriotismo. Está o Hume aí contestando o Hobbes. Nem a morte sabiam, violenta... Sabiam que iam morrer. É patriotismo. Cada um bola do jeito... Cada um racionaliza do jeito que bem entender. Essa é a questão do Hume. A razão está a serviço do desejo. Se eu associo aquela morte, ainda que seja morte violenta, para Hobbes é impensável, tem que ser ruim. Mas para Hume pode ser até boa. Eu posso racionalizar e, no processo de racionalização, associar isso a um grande prazer, um grande orgulho. Sabem que eles seriam heróis. Ainda que o sujeito se arrependa heróis. No segundo seguinte, mas aí já é tarde, né? Agora eles já era. Eles sabiam que iam ser heróis da pátria a vida toda. Pra muita gente já compensa, né? Não é? Pra eles, compensava. Foi escolha era de Aquiles. Voluntário. De Aquiles na Odisseia. Você tem duas opções, os deuses já revelaram. Ou você vai para a guerra de Troia. Mata Heitor. E seu nome será lembrado por milênios. Então você não vai para esse diabo dessa guerra. Fica aqui. Vai encontrar uma mulher lindíssima que vai te amar. Você vai ter filhos maravilhosos. vai ser lembrado por duas gerações e depois ninguém nunca mais vai saber que você existiu. Ele não pensou duas vezes, embarcou e foi. Sabendo de todas as consequências. É legal? É. Como isso vai se desdobrar? É. Nível mais fundamental, o desejo. Esse desejo vai se desdobrar em determinadas paixões. Paixão. Quando ele fala de paixão, em parte é parecido com Descartes no sentido de que paixões, ele está falando de coisas que nós sentimos cuja causa não está fora de nós, mas em nós mesmos. Em nós mesmos. Ao desejo, portanto, será causa de paixões. O desejo é anterior às paixões nessa estrutura, nessa lógica da psique, né, segundo o Hume. Primeiro desejo. Depois, paixões. Dessas paixões, há quatro paixões primárias. A alegria, a tristeza, a esperança e o temor. E o temor. Para quem já assistiu cursos com Spinoza, Spinoza também fala em determinados efeitos do aumento do conatus, que pode ser entendido como energia vital, potência de agir, né? É, em que o aumento do conatus é alegria, a redução do conatus é tristeza. E que as incertezas, já aí já é um ato intelectual, não é? Quanto a eventos passados ou futuros, quem se confirmando, alegrará ou entristecerá essas incertezas, ele chama, não é, alegria e tristeza, esperança e medo. O Hume usa temor. Mas a diferença é que Spinoza coloca os dois de forma muito mais diferente e mais bem esmiuçado, mais bem explicado. Isso na lógica dele. A lógica do Hume é diferente. Ele não entra em minúcias de como eles funcionam. Porque o jeito de redação do Hume mesmo é confuso. Até porque, diga-se de passagem, o principal livro dele, onde tem essas discussões sobre a alma, o Tratado, né, Tratado sobre a Natureza Humana, é uma obra escrita por um Hume que tem 29 anos. 29 anos. É um garoto. Não tinha experiência assim para falar. É, ele é contraditório, ele tem outros textos que em parte contradizem. É um autor difícil de estudar por causa disso. Ele não é unânime, ele não é unívoco, ele tem idas e vindas. Porque é obra de um jovem, que ele não retomou. Oi? Toda unanimidade é burra. Então quem muda de opinião é um idiota. E para ele está ótimo, né? Para quem estuda dá um trabalho. Estudar os idiotas é muito mais fácil. Então. Tem que ler tudo, não adianta fazer leitura meia boca. É. Também não escreveu tanto assim, isso facilita um pouco. Porque a paixão pode tomar várias formas. O Hume, do Descartes, eu acho que só tomava formas da razão. É que assim, quando ele está nominando essas paixões primárias, ele tenta se referir à ideia de um pouco de... Não dá para falar de consciência, mas é como se já houvesse um trabalho de racionalização desse desejo. Entendeu? Ou seja, a esse desejo já foi acrescido um certo conteúdo intelectual. Porque agora esse desejo de prazer, que é genérico, já se transformou numa sensação de alegria por conta de um efeito, de uma ideia, de uma ação. E para isso, portanto, pressupõe que esse desejo já seja associado a um objeto, a uma ação ou um pensamento alegrador. Nesse ponto, se aproxima um pouco da psicanálise, né? O discurso de Freud, que não existe desejo, ponto. Todo desejo é desejo de alguma coisa. Todo desejo tem que ter objeto, ou pelo menos um objetivo. Não é? Aqui é a mesma coisa. Essas paixões primárias, você pode colocar como um desejo já objetivado de alguma forma. Mas objetivado por um ato seu, por um ato próprio. Exatamente. E variável. E é isso que dá essa dinâmica da alma e a dinâmica daquilo que nós buscamos como algo alegrador ou entristecedor. Porque o objeto da alegria ou da tristeza varia. Porque isso não é natural, isso é nosso. É nosso. O Rui até sai ponderando. Tá, mas tem gente que gosta de maracujá e gente que gosta de tangerina. Agora, por que esse cara gosta de maracujá e por que esse gosta de tangerina? Por que esse deixou de gostar de maracujá? Eu não sei. Eu só sei que muda. E só sei que, para além da mudança, há um desejo. E o que mudou foi o objeto desse desejo. Mas ele usa bem ou mal. Por um caminho um pouco mais torpe, mais usa. Assim. Torto, né? Mais usa. É uma questão de afeto. É uma questão de afeto. Quando ele vai falar da moral, por exemplo. Né? A base do contratualismo dele. O fato é o seguinte, que nós somos capazes de comumente chegar a acordos. Mas acordos cuja base deles não é a razão. Eu faço nós compartilharmos a ideia de um mundo alegrador. Compartilharmos. Hoje você vai tentar esmiuçar isso dizendo, ah, mas qual é a base do compartilhamento de um mundo alegrador? É a cultura, é... A gente tem que ter, por atos de comunicação compartilhado, uma forma de visão do mundo. Mas ele não entra na questão da comunicação. Entendeu? Ele só diz, é um dado. Assim, se a gente concorda, é porque é um afeto que nos une. Esse afeto que une esse grupo pode não unir aquele. Ou seja, a base do contratualismo para ele não é universal. O Hobbes cria um contratualismo cuja base é universal. É afetivo e universal. O medo da morte violenta. Qualquer um, qualquer cultura, qualquer lugar tem isso. Para Hume, a base é afetiva, mas os afetos não são os mesmos. Eu não posso dizer que é o medo da morte violenta. Pode até ser. Agora, em outro grupo pode ser outro. A base é afetiva. Mas o objeto do afeto, assim como o objeto do contrato e o modo do contrato vão variar. Mas apesar de variarem, sempre haverá, para aquele contrato, naquele momento, um afeto comum. Um desejo comum. Um objeto desse desejo comungar. Então, no primeiro nível, essas quatro paixões. Haverá outras quatro paixões, mais secundárias. O amor, o ódio, o orgulho, e a humildade. Amor, ódio, orgulho e humildade. O engraçado é que, se você reparar, a gente está acostumado a falar de amor e ódio a partir da individualidade, como se fosse uma coisa muito pessoal, como se não houvesse um grau de afetação social nessa história toda. Já humildade e orgulho, não. O orgulho é sempre pensado, e a humildade sempre de forma referencial. Sempre a partir de um cenário de convivência. Né? É ser orgulhoso com relação a outros. Ser humilde também. É ter uma atitude de humildade com relação a outros. Nunca de si para consigo. Né? Mas o fato é que amor e ódio, ele também pensa relacionalmente. Ele não pensa isso no afeto individual e nem de si para consigo mesmo. O que marca a diferença entre essas paixões primárias e secundárias. É que as paixões primárias, elas são muito mais individualistas, no final das contas. Muito mais ensimesmadas. Muito mais singulares. Já essas secundárias, e o que distingue a primariedade da secundariedade, é o grau de afetação externa ao seu corpo. Pressupõe um ambiente social. Pressupõe outras pessoas. Então, a base do amor para ele, tudo bem, no final das contas, em termos psíquicos, você só ama porque aquilo é prazeroso. Mas a construção de um objeto amado pressupõe algo fora de você. Resumindo, eu me acho que se todo mundo diz que um troço é muito bom, você tem muito mais chance de gostar dele e de dizer que ama do que se todo mundo disser que é uma bosta. Reparou? É muito mais fácil as mulheres se apaixonarem por Giannichini do que pelo Zé Ramalho. Sendo que você pode argumentar dizendo, ah, mas estética é produto cultural, mas outras é civilizações têm padrões de beleza. Grande. Eu sei que a beleza é um padrão, mas o fato é que é um padrão. Isso te afeta. Te afeta em paixões de né, secundárias. É muita futilidade. Oi? É muita futilidade gostar de um homem só porque ele é bonito. Não, para mim não cabe. Mas percebe uma coisa. Para o Hilme... Oi? Percebe a coisa. Hilme não está falando de um cálculo. De um cálculo de tal forma que o seu cálculo racional antecede o sentimento. Então, para Hilme, ele não está falando da relação interessada. Tipo, sei lá, que critico aí, Maria Chuteira. O cara vira jogador de futebol, aí a mulherada está em cima, aí diz, mas só porque tem dinheiro, se perder a grana, some. Né? Começa a olhar com asco. Então, quem diz isso pressupõe que a menina olhou e falou, opa, grana e tal. Mas para Hilme, não. Para Hilme, é algo, vamos dizer assim, sincero, porque não é efeito de um cálculo, não é efeito de uma razão. Ao contrário, você vai racionalizar depois porque você gosta. Resumindo, é como um amigo meu que dizia o seguinte, ele acha que o amor por interesse é sincero. E é mesmo. Pois é mesmo. Como é? Eu, aí as pessoas... Mas como assim? Por quê? Né? Você está acostumado a dizer amor por interesse. Esse amor. É o contrário da sinceridade. Porque onde há interesse, há cálculo e não há o afeto verdadeiro e puro e tal. Mas para mim, esse único afeto verdadeiro, assim, você pode associar a pureza, não é? É prazer e dor. É fugir da dor e buscar prazer. É o desejo, ponto. Mas o desejo não tem objeto. Eu amo alguém. É o motivo certo. Eu posso explicar isso exatamente porque eu amo a pessoa. Ah, eu amo porque eu amo? Aí, qual é o argumento desse meu amigo, né? Para o exemplo ficar claro. Ele diz assim, olha, você gosta da pessoa, assim, o ter dinheiro faz com que ele viva de um jeito. Que ele tenha um padrão cultural que ele pagou para chegar lá. Mas... Ou seja, que constitui ele. Ah, mas só está com ele porque ele tem grana para dar festa. No Dink, sim, mas isso é interessante porque ele aparece num cenário de festa, porque ele é espectador. Isso é ele. Não há o eu, independente do mundo social que me cerca. E esse mundo social que me cerca é a forma como os outros me percebem. E, portanto, é a forma como os outros vão me valorar, porque os outros vão me valorar a partir da sensibilidade. Eu sensivelmente apareço com esse aparato todo. Com todo esse capital financeiro, um financeiro no caso de professor, né, para falar de eu, não funciona. Mas tá, um capital cultural, um capital estético que já foi melhor, né, há 20 quilos atrás e tal. E, então, não tem jeito, não tem jeito. Né? Porque o nosso juiz é produzido assim. E se mudar, muda a pessoa. Sim, porque você tem uma imagem sentida da pessoa. Então, para Hilme, é sempre uma questão de sinceridade. Não adianta você chegar racionalmente e dizer para você mesmo, eu não vou gostar de alguém. Você se pega gostando. É muito sutil isso. Porque nossa visão, nosso senso comum é muito mais cartesiano. A ideia de que a razão se impõe sobre o sentimento. Mas o que o Hilme está dizendo é que você tem sentimentos, os de segunda ordem, né? Os de segunda classe, que são efeitos, não de você mesmo, de decisões, nem de uma natureza, mas de uma afetação. Mas o fato é que uma vez afetado, a razão passa bem ou mal a conspirar e não a ser causa, nem algo contrário. Ou seja, o padrão estético. Você é afetado socialmente por um padrão estético. Mas o fato é que agora você, produto de afetação de padrão estético, você age de acordo com ele. Ele vira a norma do seu comportamento. Quer você queira, quer não queira. Você nasceu pelado numa boa. Até os 5 anos de idade andava peladão, amarradão pela casa. Mas o fato é que a ideia do pudor, que não é natural, porque senão você já nasceria, né, meio complicado ali, né, na maternidade e tal, ainda tomando porra, né, umas pancadas na bunda, mas na bunda não tem outro lugar. Né. Mas não, você nasce, o menor problema com isso. Mas você adquire. Mas o fato é que agora que você já adquiriu, não adianta eu dizer para você, para a sociedade que construiu o pudor, você não vai tirar a roupa na boa. Você não vai sair nu daqui. Dizendo é só uma construção social, agora que eu sei disso, a minha razão se impõe sobre os meus afetos. E diz, é besteira, vamos viver numa sociedade naturalista, muito mais saudável e tal. Mas na próxima você não vai conseguir. Mas na próxima aula a gente vai. Eu sempre digo isso na esperança de que alguém comece a tirar a roupa. Isso nunca acontece. E por mais que eu desafie, não tem assentamento. Da mesma forma, vá convencer um índio do século XVI a botar uma roupa de espanhol. Os caras vão olhar, isso fede, isso é pesado. Isso não tem uma malícia. Nenhuma. Exatamente. A malícia foi adquirida. Nossa, e o fato de saber, mas o fato é que agora funciona como se não fosse. O fato é que a vergonha que você sente, se for submetido ao constrangimento de andar sem roupa, é absolutamente legítimo do ponto de vista dos afetos. Não é uma falsidade. Né? É tão legítimo quanto se você já nascesse com um sentimento de pudor. Como se isso não fosse injetado. Né? Como se não fosse uma afetação cultural. É isso que ele está dizendo. Por isso, assim, o amor por interesse é tão sincero quanto outro, no campo dos afetos. Não existe essa distinção. Eu vou ter que ir, mestre. Até a semana que vem. É? Tchau, gente. Até a semana que vem. E assim encerramos mesmo, hein? Que ótimo. É só sair. Que ódio. Só uma perguntinha. Orgulho e humildade. Eu vou aí como... Na mesma ordem, segunda classe. Então, sentado por fora, algo de fora que afeta a gente. Então, o orgulho e a humildade... Eu não consegui entender quanto... por que ele escolheu esses dois também. Aleatoriamente. É porque ele associa amor e ódio, orgulho e humildade a uma estrutura social, no final das contas. Agora, ele associa, claro, ele vive numa sociedade muito mais hierarquizada que a nossa, em que as pessoas começam a defender um modo de vida e uma posição social, não é? Porque ele numa sociedade em que a ideia de mobilidade seja algo muito claro. Ele vive na Inglaterra, em que é uma luta de morte entre liberais, né, versus monarquistas. Então, ele está nesse contexto. A ideia de orgulho associada à estrutura social é meio que uma obviedade no tempo dele. Para a gente não, para a gente associar meio que arrogância e tal. Né? Mas nós já somos uma sociedade onde tradição e hierarquia são vistas como coisas autoritárias. Menos no Senado. No Senado da República ainda tem nada. Beleza? Deu para entender, viu? É um cara meio complicado mesmo, mas... Não. Aula que...